Capítulo 16. Infiltrando-nos no sistema. Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Certa vez falei sobre essa passagem em uma pequena conferência de pastores em um país europeu. Meu assunto era o poder de infiltração no reino de Deus, de forma muito similar à luz que expõe ou ao sal que preserva. O fermento influencia os seus arredores de forma sutil, mas poderosa. O mesmo acontece com o reino de Deus. Falei sobre algumas das estratégias práticas que implementamos em nossa igreja para nos infiltrar no sistema social da região onde estamos pela causa de Cristo. Havia um jovem em nossa igreja que estava sendo julgado. Ele já passara algum tempo na prisão e possivelmente seria sentenciado a mais 20 anos. Cometeram o crime pouco antes da sua conversão. Tanto o juiz quanto o promotor admitiram que a vida desse rapaz fora transformada por Deus. Todavia, queriam alguma medida de justiça para o crime, portanto, sentenciaram-no a cumprir 6 meses. No domingo, antes de ir para a prisão, impusemos as mãos sobre ele e o enviamos como missionário a um campo em que nenhum de nós poderia alcançar. Em consequência dessa infiltração, em um ano, mais de 60 dos 110 prisioneiros confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. Depois da mensagem que ministrei naquela pequena conferência, vários líderes reuniram-se para discutir os conceitos que eu havia apresentado. Após a reunião, informaram-me que eu estava equivocado. O fermento sempre se refere ao pecado. E essa parábola mostra como a igreja fora tomada pelos pecados e pelas concessões nos últimos dias. Eles viam a referida parábola como um aviso e não como uma promessa. Embora não desonre meus irmãos, rejeito essa postura de sobrevivência. Ela nos desarma e nos distrai do verdadeiro intento de Cristo. Um grande triunfo. O erro que meus irmãos cometeram é duplo. Primeiro, eles confundiram igreja com reino, o que são coisas distintas. A igreja existe para viver no reino do domínio do rei, mas em si mesma não é reino. Enquanto o pecado contagia a igreja, o reino é domínio do governo de Deus. O pecado não pode penetrar esse reino nem influenciá-lo. Segundo, a predisposição deles de ver uma igreja fraca e enfrentar lutas nos últimos dias tornou difícil visualizar a promessa de Deus para o reavivamento. É impossível ter fé onde não há esperança. Abordagens como essa para entender as Escrituras debilitaram a igreja. É a nossa vez. Sem a revelação do que Deus tem a intenção de fazer em sua igreja, não nos podemos mover para sobrepujar a fé. Quando o objetivo principal de nossa fé é nos proteger do demônio, ela se torna inferior ao que Deus espera. Jesus tinha em mente mais para nós que apenas a sobrevivência. O nosso destino é sobrepujar. Toda conversão saqueia o inferno. Todo milagre destrói as obras do demônio. Todo encontro com Deus é uma invasão do Altíssimo em nossa condição de desespero. Essa é a nossa alegria. A chama original de Pentecoste, o Espírito Santo queima em minha alma. Tenho uma promessa de Deus. Faço parte de um grupo de pessoas destinado a fazer obras maiores que aquelas feitas por Jesus em seu ministério terreno. Por que é tão difícil ver a igreja exercer influência relevante nesses dias? Foi Deus quem determinou que a noiva deveria ser sem mancha e sem ruga. Foi Deus quem declarou: Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Foi Deus quem nos chamou de vencedores, nós que somos a sua igreja. A parábola do fermento ilustra a influência sutil, mas avassaladora do reino do cenário que é posto. Nos dias de hoje, Deus planejou pôr-nos nas situações mais tenebrosas, a fim de demonstrar o seu domínio. Joalherias geralmente põem diamantes em uma peça de veludo negro. O brilho da pedra fica ainda mais reluzente com tal pano de fundo. O mesmo acontece com a igreja. A condição de trevas do mundo serve de pano de fundo para a Igreja refletir a sua glória. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Para ilustrar esse princípio de infiltração no sistema do mundo imerso nas trevas, observaremos dois heróis do Antigo Testamento que fornecem percepções proféticas para a vitória da Igreja de hoje. Daniel como fermento. Daniel provavelmente tinha cerca de 15 anos quando sua história inicia. Ele foi levado com a sua família, feito eunuco, e posto a serviço do rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram escolhidos porque tinham boa aparência, eram cultos, inteligentes, dominavam os vários campos do conhecimento e eram capacitados para servir no palácio do rei. Daniel começou como estagiário na corte de Nabucodonosor, mas depois foi promovido a conselheiro dos reis estrangeiros. Muito mais sábio que todos, tornou-se conselheiro do rei, por causa de sua excelência no serviço e de seu poder. O rei o considerava muito mais que todos os outros. Para entender de forma mais clara esse cenário, é preciso lembrar que Daniel agora faz parte de um dos reinos mais inspiradores pelos demônios que já governou a terra. Ele estava totalmente inserido naquele sistema. É mencionado com os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos. Enquanto Deus o considerava um homem que trabalhava a favor de seu reino, o rei da Babilônia o via apenas como mais um espiritualista, pelo menos por um período de tempo, que o grupo estranho de pessoas com o qual se associar, sobretudo pelo fato de estarmos falando de Daniel, um profeta irrepreensível. Sua determinação em não se contaminar é memorável, aumentando a marca do nível de compromisso para gerações de profetas que o sucederam. A Babilônia era uma sociedade sofisticada com muitas distrações para manter um hebreu em tensão constante entre a devoção a Deus e o amor não saudável pelo mundo. Somando a intensa idolatria e a presença demoníaca que a acompanha, surge uma combinação mortal que minaria a fé de qualquer cristão negligente. Daniel, no entanto, foi resoluto em sua devoção a Deus e não fez concessões em seu propósito. Ele, na condição de fermento, buscou excelência em sua posição. Se você quiser encontrar alguém com razões de sobra para ser amargo, já encontrou. Daniel foi tirado de sua família, feito eunuco, e forçado a servir em meio aos ritualistas. A grandeza em Deus fica com frequência do outro lado da injustiça e da ofensa. Daniel transpôs este obstáculo e não o fez porque era um grande homem. Ele foi vitorioso por causa de sua devoção àquele que é grande. O poder da santidade. Daniel já havia descoberto o poder da santidade. Ele não estava disposto a comer as iguarias do rei. A separação para Deus é demonstrada no estilo de vida pessoal, não em associações. Ele não poderia controlar seus arredores. A igreja, com muita frequência, compreende isso de forma totalmente equivocada. Na igreja, muitos vivem da mesma forma que as pessoas do mundo, mas não se associam a descrentes com temor de serem contaminados por eles. Muitos cristãos preferem trabalhar em uma empresa cristã, frequentar reuniões cristãs e isolar-se exatamente das pessoas que precisam ser tocadas em nome de Jesus. E essa é a razão de estarmos neste mundo. Esse é o produto lógico da teologia de sobrevivência. O reino é o domínio do Espírito de Deus que demonstra o senhorio de Jesus. E a vida fortalecida pelo poder do Espírito exerce o mesmo efeito do fermento neste mundo de trevas. O desafio supremo. O desafio supremo veio para todos os sábios, quando o rei pediu que não apenas interpretassem o sonho que ele tivera, mas também lhe dissessem qual era esse sonho. Por não conseguirem cumprir tais exigências, o rei ordenou que fossem mortos. Nesse processo, os sábios buscaram matar Daniel e os seus amigos. Daniel pediu uma audiência com o rei. Ele acreditava que Deus o capacitaria para trazer a palavra de Deus. Antes de contar-lhe o sonho e sua interpretação, Daniel ensinou ao rei uma das virtudes do reino de Deus, a humildade. Ele afirmou: Quanto a mim, Esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Em outras palavras, não é porque sou maior ou mais talentoso, é porque Deus quer que nós vivamos e que você receba essa mensagem. A seguir, ele interpreta o sonho como um servo. Hoje em dia, boa parte da teologia do reino está focada em nosso governo, ou seja, na possibilidade de cristãos se tornarem chefes de empresas e de governos. E, em certa medida, isso é bom. No entanto, o nosso ponto principal é e sempre será o serviço. Se ao servir formos promovidos para posições de comando, temos de nos lembrar de que o objetivo que nos levou até ali nos manterá útil. No reino, o maior é o servo de todos. Devemos valer-nos de nossa posição que venhamos a ocupar para servir com mais poder. Promoção provocada. Os quatro hebreus foram promovidos por causa do dom profético de Daniel. Observe que não há menção do uso desse dom por Daniel antes dessa crise. Algo similar aconteceu com um amigo evangelista quando ainda era jovem. Ele fora convidado a falar em uma igreja no Canadá. Quando saiu do avião, o pastor que o buscou no aeroporto com ar de surpresa disse-lhe: "Você não é Morris Cirulo?" O pastor tinha grande desejo de que sinais e maravilhas fossem restaurados em sua igreja e achou que tinha reservado uma semana de reuniões com Morris Cirulo. O pastor, chocado, perguntou ao rapaz se ele tinha um ministério de sinais e maravilhas, ao que este respondeu negativamente. O pastor, olhando para seu relógio, disse: "Você tem 4 horas para abraçar esse ministério", e a seguir levou para o hotel. Em desespero, o jovem evangelista clamou a Deus e o Senhor honrou seu clamor. Naquela noite iniciou-se o Ministério de Sinais e Maravilhas, que tem marcado a vida desse rapaz até hoje. Deus orquestrou estas circunstâncias para que ambos, Daniel e o jovem evangelista, buscassem sinceramente os dons espirituais. A infiltração no sistema envolve com frequência nossa disposição de trazer os dons espirituais para o nosso mundo. Esses dons, na verdade, funcionam melhor no mundo do que nos limites das reuniões da igreja. Quando praticamos os dons só na igreja, eles perdem o fio, o corte. Invadir o sistema do mundo com o domínio do Senhor nos mantém afiados e salva as pessoas. Salvação por associação. Os demais sábios, grupo composto de magos, encantadores e feiticeiros e astrólogos, foram poupados por causa de Daniel. A presença do reino salva a vida das pessoas que não alcançaram salvação por intermédio da obediência pessoal. Esse é o poder da retidão, proteger os que estão em torno dela. A promoção nunca deixa de ser desafiada. Assim, quando você pensa que foi posto em uma posição de influência, algo acontece para balançar totalmente o seu barco. Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura. Todos em seu reino deveriam adorar a imagem. Contudo, os jovens hebreus se negaram a fazê-lo. Há uma distinção entre submissão e obediência. Algumas vezes temos de nos opor às ordens de nossos líderes, mas mesmo neste caso, com o coração submisso. O sistema invadido. Uma lição adicional da vida de Daniel como fermento encontra-se no capítulo 4 de seu livro. Ele recebeu a interpretação de outro sonho. Era sobre o julgamento de Deus contra Nabucodonosor. Lembre-se de que este era o líder de um reino inspirado pelos demônios, um reino que exigia idolatria. Homens com menos caráter se teriam alegrado com o julgamento de Deus. Mas não foi o que aconteceu com Daniel. Sua resposta ao rei foi: "Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários." Quanta lealdade! A devoção de Daniel não se fundamentava no caráter de Nabucodonosor. Fundamentava-se no caráter daquele que o designara para aquela posição de serviço. Algumas pessoas teriam dado uma resposta como: "Bem que eu avisei a seu chefe, se Deus o julgasse da mesma maneira." O mundo vê a nossa atitude mais santo que você, e ninguém se impressiona com isso. É hora de verem uma lealdade que não se fundamenta na bondade genuína. Respostas como a de Daniel não passam despercebidas. Elas demonstram o reino em sua pureza e poder. São revolucionárias. Os versículos finais do capítulo 4 registram o que provavelmente podemos considerar a maior conversão de todos os tempos, a conversão de Nabucodonosor. E este foi um dos governantes mais tenebrosos que já existiu, mas suas palavras finais, de acordo com o registro do livro de Daniel, foram: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos Céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ele foi salvo do inferno por causa do poder do fermento do reino de Deus. O sistema foi invadido, a justiça estabelecida, o poder demonstrado e as pessoas salvas. Para um reavivamento maciço alcançar o seu potencial de dominação, ele tem de sair dos muros da igreja local e ser lançado na praça do mercado. Ele invade de forma calma, poderosa e decisiva por meio do serviço. E quando você se deparar com alguém carente da graça, deixe-o saber que a realidade do céu está ao alcance da mão. Ao entrarem na casa, saúdem-na, que a paz de vocês repouse sobre ela. José como fermento. Deus, por intermédio de sonhos, falou a José acerca dos propósitos que ele tinha para sua vida. Entretanto, o fato de José querer dividir tais sonhos com a sua família trouxe-lhes muito problemas. Seus irmãos já tinham ciúmes por ele ser o filho favorito de seu pai. Mais tarde, eles o raptaram, simularam a sua morte e o venderam como escravo. Deus fez José prosperar onde quer que ele estivesse, pois ele era um homem da promessa. Por ser um servo exemplar, obteve favor na casa de Potifar. Quando a esposa de Potifar tentou seduzir José, ele a repeliu. Em represália, ela mentiu para o marido e o fez colocar José na prisão, onde o jovem prosperou mais uma vez. Embora as circunstâncias de sua vida estivessem indo de mal a pior, Deus estabelecia as qualidades de fermento em seu escolhido. Enquanto estava na prisão, José encontrou o copeiro e o padeiro que trabalhavam para o rei. Cada um deles teve um sonho e os dois estavam tristes porque não conseguiam compreender os seus significados. José respondeu: Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Gênesis 40, verso 8. Obviamente, José não ficara amargo nem se rebelara contra Deus e usou seu dom para interpretar aqueles sonhos. Para o copeiro, as notícias eram boas, pois seria libertado. O padeiro, no entanto, seria executado. Algum tempo depois, o faraó teve dois sonhos perturbadores. O copeiro lembrou-se dos dons de José e o levou ao rei. Quando lhe pediram que interpretasse o sonho do rei, José respondeu: Isso não depende de mim. Gênesis 41, 16. Um coração humilde como esse nos mantém úteis para Deus. José interpretou os sonhos do rei e, a seguir, usou o dom de sabedoria para aconselhá-lo quanto ao que fazer. O rei o honrou, estabelecendo como segundo homem em comando em todo o império egípcio. José nos fornece um bom exemplo de perdão. Seus irmãos o procuraram sem o saber, por causa da fome que assolaram a terra onde viviam. Quando, por fim, ele revelou a sua identidade, o cumprimento óbvio dos sonhos que tivera na adolescência, disse a seus irmãos: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Observe que José não esqueceu o que acontecera com ele. A falsa ideia de que devemos esquecer o que alguém nos fez de ruim acaba por nos causar mais danos do que benefícios. Desprezar a dor simplesmente esconde da vista uma ferida. Incubar a ferida apenas faz a infecção piorar. Aprendendo com o exemplo dos heróis, infiltrar-se no sistema envolve pureza e poder. A pureza é vista no caráter desses homens, à medida que demonstram lealdade e perdão, além de raciocínio. O poder foi liberado por intermédio do uso dos dons. Para sermos eficazes como fermento no sistema babilônico, temos de repensar o nosso entendimento acerca desses assuntos. O povo de Deus precisa ter um coração que consiga ver os outros ser bem-sucedidos. Qualquer pessoa pode desejar o bem para alguém que se ajuste às suas crenças e disciplinas. Entretanto, a habilidade de expressar lealdade e perdão a alguém, ainda não salvo, pode ser a chave para tocar o coração dessa pessoa. A integridade pessoal é a estrutura de toda a nossa vida e ministério, e nossa credibilidade encontra-se nesse aspecto específico. Podemos ter muitos dons, no entanto, se não puder confiar em nós, o mundo não dará ouvidos à nossa mensagem. Integridade é santidade, e santidade é a natureza de Deus. Rendição ao Espírito Santo está no cerne da questão da integridade. Levando a mensagem para a praça pública. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Qualquer evangelho que não funcione em praça pública não serve. Jesus invadia todos os domínios da sociedade. Ele foi até onde as pessoas estavam. Elas se tornaram o foco de Jesus, e ele se tornou o foco delas. Homens de negócio usam os dons do Espírito Santo para identificar as necessidades de seus cooperadores e clientes. Um jogador impôs as mãos na estrela do seu time ao ser substituído no jogo por causa de uma lesão grave na perna. Depois de restabelecido, o jogador voltou, reconhecendo que Deus o havia curado. Uma garota diabética estava sofrendo um choque de insulina. A amiga cristã orou por ela a caminho da enfermaria. Quando a mãe levou a garota ao médico, descobriram que ela não sofria mais de diabetes. Uma criança de 10 anos pediu à mãe que a levasse ao shopping, a fim de que pudesse encontrar pessoas doentes e orar por elas. Alunos puseram um cartão na mesa do café no bairro com os dizeres: "Oração de graça". As pessoas não apenas receberam uma oração, como também uma palavra profética, o que as levou à maior consciência do amor de Deus. Grupos de pessoas levaram refeições quentes para abrigos do bairro, a fim de alcançar os necessitados. Um dono de hotel forneceu-nos um quarto só por um período de tempo para orarmos pelos muitos clientes doentes. Alguns invadem bares procurando pessoas a quem precisam ministrar. Os dons do Espírito fluem poderosamente nesses ambientes. No ministério do qual o meu irmão faz parte, as avós entram nos bares de São Francisco, enquanto meu irmão fica ao lado, de pé. Elas pedem um refrigerante e oram. As pessoas, uma a uma, chegam até a mesa delas e pedem oração. É comum observar pessoas se ajoelhando e chorando ao descobrir o amor de Deus. Quintais nas comunidades mais pobres são limpos e a grama é cortada, enquanto outro grupo cuida do interior das casas. Algumas pessoas vão de porta em porta orar pelos doentes. Os milagres são a norma. Skatistas são tocados por outros skatistas que buscam levá-los a um encontro com Deus Todo-Poderoso. Se as pessoas estiverem lá, também vamos para lá. Procuramos os moradores de rua, debaixo das pontes e nos terrenos baldios. Levamos os mais necessitados de ônibus para o acampamento de férias da igreja. Cada uma de nossas famílias adota uma mesa e as enfeita com os pratos e os talheres mais finos e os copos de cristal mais valiosos que elas possuem. Os mais sofridos de nossa comunidade são levados à igreja para serem tratados como tesouro dos céus. Eles são alimentados, vestidos e ministrados em relação às necessidades naturais e espirituais mais básicas. Jesus não se preocupa apenas com os carentes, ele também ama as classes mais altas. Os ricos são as pessoas mais sofridas de nossa cidade. No entanto, não devemos servi-los por causa do dinheiro. Eles estão acostumados com pessoas que se aproximam para conseguir algo em troca. Os pais passam a ser técnicos da Liga Infantil de Futebol. Alguns fazem trabalhos voluntários em nossas escolas públicas, outros são voluntários em hospitais ou treinados para a capelania no departamento de polícia ou nas escolas locais. As pessoas vão até os vizinhos doentes e presenciam Deus fazendo o impossível. Para onde a vida o levar, vá com unção e veja o impossível curvar-se diante do nome de Jesus. Responsabilidade de Jory com o Espírito Santo. Buck abraçou totalmente a ideia de levar os dons para a praça pública. Ele foi selecionado para fazer parte de um júri. Assim que se sentou, o Senhor falou com ele: a justiça deve prevalecer. Quando a fase de julgamento acabou e o júri começou a deliberar, descobriram que estavam divididos quanto à interpretação da lei. Ele explicou as questões de forma tão notável que os outros acharam que ele tinha estudado direito. Buck usou a oportunidade para compartilhar o seu testemunho. Ele já tinha sido um aluno brilhante de ciências, mas a sua mente fora destruída por uma vida de dependência química. Jesus curou sua mente à medida que ele memorizava as escrituras. Seu testemunho conquistou o coração de alguns dos jurados, mas afastou outros. Quando chegou o momento do veredito, as decisões se dividiam meio a meio. Portanto, as deliberações foram postergadas para o dia seguinte. O ponto em disputa era uma definição criminal. O réu em questão se ajustava a 6 das 7 qualificações necessárias para ser considerado culpado. A sétima era questionável. Portanto, Buck, no dia seguinte das deliberações, levou uma rosa em um vaso. Todos consideraram aquele gesto muito bonito. Ele deixou os demais membros do júri argumentar por um período de tempo e, a seguir, perguntou-lhes: o que temos em cima desta mesa? Olharam perplexos para ele, como se ele tivesse dito um absurdo, e responderam: uma rosa. Ele perguntou se tinham certeza do que estavam falando, e todos responderam afirmativamente. Então, continuou questionando-os: quais são as partes que formam uma rosa? Eles enumeraram todas: pétalas, caule, folhas, espinhos. Então Buck perguntou-lhes: vocês veem todas essas partes dessa rosa? Eles responderam: vemos sim, exceto os espinhos. Ao que ele voltou a inquiri-los: e ela continua sendo uma rosa sem esses espinhos? E todos responderam: é claro. Então ele arrematou: e esse homem continua sendo um criminoso. Eles compreenderam a mensagem. O dom da sabedoria estivera em operação sem que tomassem conhecimento disso. Depois, todos, exceto dois dos membros, concordaram que o acusado era culpado, o que significa que ainda não havia consenso. Quando o juiz perguntou a cada jurado se eles achavam possível chegar a um acordo, todos responderam negativamente, exceto Buck. Em seu coração estavam as palavras: a justiça deve prevalecer. O juiz a seguir concedeu 30 minutos para resolverem aquele impasse. Assim que entraram na sala para deliberar, a palavra do Senhor veio a Buck. Ele apontou para um dos dois membros do júri, que não considerava o acusado culpado, e lhe disse: você diz que ele é inocente porque... E Buck prosseguiu, expondo o pecado secreto daquele membro do júri. A seguir, ele se voltou para o outro membro e fez o mesmo. Os dois membros do júri se entreolharam e disseram um ao outro: mudarei meu voto, se você mudar o seu. Buck primeiro trouxe o dom de sabedoria para as deliberações. Isso ajudou a esclarecer a situação, beneficiando até mesmo os descrentes. Depois ele trouxe uma palavra de conhecimento, algo que não poderia conhecer no mundo natural, para expor o pecado daqueles dois homens que haviam rejeitado um relacionamento com Deus. Por fim, a vontade do Senhor prevaleceu: justiça. Envolver-se com o mundo natural por intermédio dos dons espirituais é o que torna a invasão efetiva. O reino de Deus é o reino de poder. Temos de buscar uma demonstração mais plena do Espírito de Deus. Ore muito e assuma riscos. O exemplo supremo dessa invasão é Jesus. Nele, o sobrenatural invadiu o natural. A visão definida pelos sonhos de Deus capacita-nos com coragem eterna. Esse é o propósito do capítulo seguinte.